Longe há tanto tempo, falando pela tela, que vontade de te amar. Lembro de nós dois naquele dia, sem barreira, sem motivo pra acabar. Lembro de nós dois naquele dia, sem barreira.